Calado de Castanhal. Agora Super Pop Live. Banda, açaí, pimenta. Ai, tá vendo, hein? Agora Super Pop Live. Me diz onde está você que não está aqui. Seu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir sem pensar em ti. Não vou conseguir viver assim, meu anjo querubim. Por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Eu sinto você mais perto, mas aqui dentro o coração louco por você ainda lembro de todos os momentos que a gente viveu. Quero tudo de novo, prometo. Onde está você que não está aqui? Seu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir sem pensar em ti. Não vou conseguir viver assim, meu anjo querubim. Por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Prometo te fazer feliz. Por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Eu sinto você mais perto, mas aqui dentro um coração louco por você ainda lembro de todos os momentos que a gente viveu. Fecho os olhos e vejo você. Te imagino aqui em uma noite de prazer. Eu amando você. Sinto a sensação, pulsa meu coração. Teu corpo, tua pele e o teu cheiro. Quero ficar assim, ninguém tocar em mim. Senão meu sonho vai virar um pesadelo. Toca pra mim, virou um sonho. Que depois desse incomparável. Você se apaixonar. Fecho os olhos e vejo você. Te imagino aqui em uma noite de prazer. Eu amando você. Sinto a sensação, pulsa meu coração. Teu corpo, tua pele e o teu cheiro. Quero ficar assim, ninguém tocar em mim. Senão meu sonho vai virar um pesadelo. Viviane Batidel. Olhos e vejo você. Te imagino aqui.

DJ Júnior Calado, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acredito que o nosso amor é o mesmo milagre. Pois aonde quer que eu vá, eu percebo seu olhar, sem perder qualquer detalhe. Eu acredito que a felicidade é só o caminho onde eu possa te encontrar, pra sorrir e pra te amar e juntar nosso destino. Agora que eu tenho você, deixa o teu carinho me contagiar com a força desse sentimento. Eu preciso te amar. Sei aonde esse amor pode levar. Sinto que os sonhos mais distantes com você eu posso alcançar. Te envolver, Bob Light, que chega. DJ Júnior Calado de Castanhal, produzindo e mixando os melhores CDs. Quando eu te vejo, meu desejo é de te abraçar, sentir o gosto do seu beijo, poder te tocar, poder te falar o quanto eu te amo. Você é mais que um dia eu sonhei para mim, é o meu príncipe encantado, um anjo querubim. Alucinados, a moral castanhalense. Quando eu te vejo, meu desejo é de te abraçar, sentir o gosto do seu beijo, poder te tocar, poder te falar o quanto eu te amo. Você é mais que um dia eu sonhei para mim, é o meu príncipe encantado, um anjo querubim. Como pôde se afastar de mim? Júnior Calado. Como consertar? Preciso de você, amor, não faz assim. Eu preciso te encontrar. De onde você está? É você que eu preciso. Um dia você vai lembrar, chorando vai me procurar aqui.

Júnior Calado de Castanhal. DJ Júnior Calado de Castanhal. Estúdio Áudio Produção.